0069, autorizado 3602. Rio 9641, complete LS, com os primeiros 90 metros praticados, torre 118.6, câmbio. Torre 118.6, nave 641. Torre Salvador. Bom dia, Rio 9641. 9641, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 10114, cabeceira deslocada em 90 metros. Guardando instruções de pouso, ciente da cabeceira deslocada, o Rio 9641. Está visual com o campo? E caso o senhor tenha contato, informa certo para a instrução. No 897, cópia. Salvador com fins 360, aerovia Pesulu, a correção pelo ISC 58. Decolando 0, curva direita, subida Gole, tradição Gonza. Código 5003, frequência do controle em 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Rio 9641, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 10 nós. Ok. Livre pouso, pista 10, Rio 9641. O ponto de mudança das regras de instrumental visual e também confirmar se já vou visual na rota na Brasília. 3.17, decorda 1.0, curva direita, subida da EL, transição Blaze 5.0.06, transponder, frequência do controle em 1 no 9.35, torre operando em 1 no 8.6. Autorizado conforme Galeão 360, preso que é preso Lu, 104, Tetoquinha, após operar o 317, decola 10, curva direita após, daí é o Flex. O controle canal 35, a torre 186 e o transponder 5006, é o gol 1804. Correto, portão 5, chamando para o pushback acionamento. Valeu. 5-5-4, está presente pelo Eletro A, Aracaju. Informação seu. Ficou Renal, qual nível? 3-6? Negativa, não está coordenado ainda, possível 3-4. 3-4-0, então ele correnar, mantendo a minha escuta. E, obrigado, já estava coordenado 3-6-0 ou não? Não, vou correnar ainda. Ótimo, estou na guarda. Alternando a rádio 259 e ingresso, respondendo também ingresso aqui em Brasília, alternando Brasília 1252 com 2235. Salvador, bom dia, Rio 9641. Rio 9641, prossiga táxi Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 9641. Felipe 5514, autorizado direto Aracaju e chame o centro, frequência 126.85, Felipe 5514. Ciente, 2.85, Felipe 5514. tá? Reporte Delma, caso negativo, Brasília, 1252-12235. Secundária, 122, decimal 25. Muito bom voo. 1014, Alpha Charlie 186, boa. Gol no 731, vai passar Sagai, Charlie Brasília 273, secundária 230, gol 731, acolhido. Me escuta? Me escuta, senhor. Confirmando, o frequência da torre está em 1-1-8-6 e o transponder 5003. Sim, senhor. 286-003. Bom, tá, obrigado. Bom dia, tá 35 no 7, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-0-9. Alinha e decola pista 10, 35 no 7. Uno 7, decolado 222, chame agora o controle, Uno 19, decimal 35, um bom dia. Uno 35, bom dia, 357. Sou Galeão 340, Aerovia Pisolo 14, até Toquinha, após operar Alfa 317, decolado no zero, com a direita, subida da El, transição Bless, código 5005, frequência do controle 11935, torre 198, decimal 6. Tão 360 na gole, tão 3517. 360, tão 3517. 2, Toquinha, operar Alfa 3514. Decora da pista 10, saída da Euclash 5005, transponder 1935 ou controle 1963. Após Toquinha, operar Alfa 317 e a torre 198, decimal 6. Aqui 317,2 metros, 3,03 portão, chame o plano para o pushback, acionamento. Toma lá, 05. Posição, tráfego companhia no 62, já vai iniciar o táxi. Após a passagem do mesmo, retaguarda, corte de solo para iniciar o seu push. 7804. Salvador, agora no 607 para o táxi. 184 a bordo, autonomia 4 horas e 25. Alternativa Galeão. Autorizado, Juliette Alfa, quando espera Charlie, chamará a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 4, bom voo. No 0 no 4, autorizado o táxi, Juliette Alfa, Charlie, quando espera 1 no 0, torre 18 no 6, no 607. Autorizado, voo 671, chame agora Brasília 252, secundário 2225, informando os desvios, vamos de novo. O 804 pode iniciar o pushback, acionamento e retorno para o táxi. 7804. Salvador, bom dia, agora no 607. Próximo ponto. espera turno 0, pronto para decolagem. Turno 607, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Vendo a linha decolar, turno 0, vendo 607. Tão 357, chame Recife na frequência 288, tão 357. 288, 357. Táxi, gol 1804, 3 horas e 40, Campinas, 179 BB. 19, decimal 35, bom voo. 1935, bom voo, 67. Eia, correção, o ajuste agora é 1095, e no ponto de espera, torre 1 no decimal 6, bom voo. 7 alfa, ponto de espera 186, ou 804. Salvador, bom dia, Gono 607, vai passar 2.000 pés na Eldinar. Gono 607, contato radar, vigilância, tudo mantém nível 360, Gono 607. Nível 360, Gono 607. Salvador, bom dia, gol 1804, aproximando com a espera da 10, tá pronto. Gol 1804, autorizado a olhar e manter pista no 0. Ali, manter no 0, gol 1804. Para o táxi, está 3153, PLB de 108, tem 3h42, até na Guarulhos. Autorizado, direita, alfa, ponto de espera 10, torre 18.6, ajusta no 0, no 5, bom voo. Direita, alfa, ponto de espera 18.6, meio 15 agora, 3, 2, 3. 804, autorizado a decolar pista no 0, vento no 30 graus, 09 nós. Certo, iniciando o 804. No táxi, o Gol no 7 no 5, nosso POP é 164, 164, autonomia 3,45 e alterna Campinas. Dado ILS, o objetivo é 709, paciente dos 90 metros. E aí, Juliette Alfa, V15, o Gol no 7 no 5, obrigado, bom dia. 897, posição 10, puxa acionamento. Polizado, Simtax. Vive um ataque, 897. Gol do 863, 1252, gol do 863. Decolado aos 33, chame agora o controle 119 decimal 35, bom dia. 1935, bom dia, 1804. Controle, bom dia, com 1804, decolou na da Elsa, cruzando 1400. Gol no 804, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 no perfil da saída da Elsa. 360, perfil da Elsa, 1804. Reporte a posição fluído em 12845. Estabilizado em LS. 16709, 2 milhas do marcador externo, chame torre 18 decimal 6, 6709. 18 6, web 6709. Canal 340, mantendo minha escuta. Prepare da Eldiné. Eldiné 34. Visando 5-3, mantém o ponto de espera devido a tráfego na final. Vai bater o ponto de espera, está visando 5-3. Foi Salvador, bom dia, Webjet 6709, final baixado, travado, estabilizado. Webjet 6709, continue na aproximação, cabeceira deslocada em 90 metros, ajuste 1015, aguarde autorização de pouso. 1015, está deslocada em 90, aguarde pouso, Webjet 6709. Torre Salvador, bom dia, Gol no 7 no 5. Bom dia, Gol no 7 no 5, número 2 para a decolagem, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, tá, Jet 6709, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 109. Sente livre, pouso, Jet 6709. São 3153, visual com o Boeing da Webjet na final, pista no zero. Após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 1 no zero. Após a passagem do mesmo, alinhar e manter no zero. A bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Campinas. Sub 7, 162, Campinas, 3h30, autonomia? 3h10. 3h10, copiado, táxi autorizado, Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste agora 1-0, 1-5, com voo. E15, Juliette Alfa, ponto de espera 1-0, torre 18-6, obrigado, 1-8-9-7. Salvador, Mike Tango Lima. Tango Lima, Terezinho 280, ele correndo, mantendo a minha escuta. Bem aguardado. Salvador, total 9, 9, 1, 1, bom dia para copiar a Recife. 99 no 1, Salvador Recife, 13-0, número 3 para a Copa, no momento, mantendo a minha escuta. Solo Salvador, é o Rio 9641, ciente da informação Kilo, 3-1-0, Fortaleza. Fortaleza, irei coordenar o 3-1-0. Agora, no momento, é o número 4 para a cópia, mantendo a minha escuta e aguarde informação em curso a Lima. Ok, ciente, 9641. Objeto 6709, bom dia, tarde autorizado, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 6709. Olá, pista no zero, vento 140 graus, 09 nós. Ajuste no zero, 15. 3153. Passa nível 115, chame Recife em 128.8, alterna 133.25. Chama Recife agora 28.8 até 3325-1804, bom dia. Colô 1715, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali manter pistão no zero, 1715. Estou com conexão com o Centro Recife, é o número 1 para a cópia. Certo. Contato radar na decolagem, suba ao nível 340 no perfil da saída da EL. 340, perfil da EL, 3153. Diego 1897, mantém ponto de espera 10. Polo 897, mantém o ponto de espera número 2 para a decolagem. Zero on request, 390. Yeah, I'll call flight level 290, stand by. Stand by. Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, número 2 para a cópia. Estou ciente que você já está solicitando, porém mantenha a posição no 4-3 e aguarde para a cópia número 2.